os peão. Também conhecido como Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro rima, o microfone atrai como se fosse imã. E o flow escorre que nem coriza. Quem não é escorregue, só quem é desliza. Meu estilo é intrigante, tipo Al Pacino como Carlito Brigante. Espião, o comandante, não cumpre ordem de aspirante. Tô nesse jogo já faz tempo. Você saiu do banco aos 40 do segundo tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Pode demorar, mas eu não tô perdendo tempo. E não sou mesmo de antes. Agora eu também dou rolê com bodes, elefantes, mamutes e mutantes. E pra ser mais preciso, só um instante. É isso mesmo, espião. Assim que tem que ser. Homem de ferro, punhos de ferro nesse jogo do rap. Segura a bronca aí, mano. Minha bronca eu seguro. Eu sei aonde piso, embora tá escuro. Meu caminho é diferente. Não sei pra onde eu vou, só sei que eu vou pra frente. E não conto com quase ninguém. Se contar com todo mundo, cê vai ver que vai dar 100. Sem escrúpulos, sem caráter, sem perdão. Amigos de verdade eu conto numa mão. É mais ou menos desse jeito. Não é exatamente porque ninguém é perfeito. A vida é um corredor apertado, onde a gente se esbarra e cada um vai pro seu lado. E no meu bolso, nem um conto. Se a vida é um jogo, eu não tô marcando ponto. Nem sei o que eu tô dizendo. Eu acho que eu tô meio... só um momento. Ei, espião, levanta a cabeça, mano. O bagulho tá louco. Não desiste agora não, mano. Volta lá e quebra tudo. Mano, você é o Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro rima, não é disco de ouro nem de platina. No divino eu me inspiro. Minha rima é tão rara que eu escrevo num papiro. É que nem musculação. Segura esse peso que é o som do espião. Solo, sem sócios. Coloque uma gravata e vamos aos negócios. Faço investimento. Compre o meu disco e acompanhe o rendimento. Veja aqui no gráfico. Aqui dentro dessa faixa, mais um clássico. E tem sempre os que critica. Mas quem tá me escutando é porque se identifica. Minha rima é proteína, feita pros mano de ferro e pras vitamina. Puta que pariu. Assim que tem que ser. É o rap, mano. Cultura de rua. Só pra quem é. Só pra quem sabe. Mano, deixa eu Cala falar aqui. Cala a boca, mano. Porra.